Olha sua cara carbonizado, enterrado. Salve, Adriano. Fala mesmo, rapaz. Salve, salve, meu querido. E aí, queria saber como é que vai ficar aquela sintonia lá dos meninos do Paraná. Já estão cobrando já aquele salve. E aí, como é que faz? Vai registrar? Pode acreditar, molecote. Salve, Paraná. E aí, pediu pra registrar um salve? Aqui vai. Pros loucos do 041, pros guerreiros do 042, pros primos do 043, pros irmãos do 044 e pra todo sanguinário aí do 045. Tá registrado, moleque. Tic-tac, tempo não para, depois do clique é o crack. Na sequência, o disparo das armas, das mãos dos moleques. O sistema criou, gladiador sanguinário. Os pirata em 2012, enquadra ônibus no asfalto. Só terrorista, os primo é contrabandista. Notebook, celular, de Foz de Iguaçu pra Bahia. E assim, o crime vai, e assim, o crime vem. E assim, o crime vai trazendo só as verdinhas de 100. E vai pondo comida na mesa de vários. Que tá pampa de trampada, é uma merda. Viver igual escravo, quer os plaquê, quer montar nas da cota, que é a escada, Mato Grosso pra Londrina, lotado de droga. Porque cansou de migalha e salário mínimo. Comprar um Nike, pagar em 10 vezes, aí é tirar os meninos. Que tem sangue no olho e disposição. Dilma Ramos, catador de malote pesadão. Na região de Maringá, os armamento pesado pra invadir as fazendas e catar as carretas de gado. Doidão, crime é loucão, aplicador é mato. Boizão estudado caindo em estelionato. Ajudando a prevalecer aquele ditado: que o bolso do trouxa fica de cabeça pra baixo. Nem ópera de arame, nem jardim botânico. Em Curitiba, capital, é sangue jorrando, é pânico. Fantástico. Os mano apavora a elite, o 5-7 graduado em Cascavel City. O bang é loucão, em Campo Mourão. Finado desacreditou do menor de oitão. E aí? Foi descobrir que as nove canta em Sarandi. Que os moleque é tenebroso lá em Paranavaí. Só acionar no radinho. Droga e arma tem aqui. O que cê quer tem pra comprar, só chegar com faz me rir. Dinheiro é pra gastar e voltar troco em Rolândia. Os irmãos chegando lindo de Apucarana, Arapongas. Barato é louco que nem praga, o crime aumenta. Quem roubava com 3-2, hoje assalta com as ponto 40. E onde passa deixa rastro de sangue de medo. Quantos ladrão que não passou dos 20 Toledo. 8 tiros de 9, carrinho para. Ladrão desce da moto e com oitão confere na cara. Guarapuava, Ponta Grossa, um axé. É só rajada, cochilou, deu mancada, morre em Cambé. Tamo juntão, paisando o interior, nós que tá. Vem pesadão, tipo assim, Paquistão, Paraná. Os mano vai de terra boa, se a norte pra Guaíra. Vários contatos, é o Tony Porã, Goiere, Palotina, PR Gan. Antes tá é nóis, 044, do 041 ao 045, tá registrado.